E você não acredite, meu amor, isso é um horror. Parece pegadinha que alguém amou pra mim, me diga que sim. Quero que você não acredite, meu amor, isso é um horror. Parece pegadinha que alguém amou pra mim, me diga que sim. Porque eu te amo, eu te quero, sem você me desespero, então somente isso eu sou. Esse cara deve ser um louco, diz que está apaixonado e a minha voz já beijou. Eu não vou trocar meu lindo sonho, que é você, por um qualquer um abusado e chato bem querer. Não me mande embora, o meu peito chora, não me dê um fora, salve você. Não me mande embora, o meu peito chora, não me dê um fora, salve você. E você não acredite, meu amor, isso é um horror. Parece pegadinha que alguém amou pra mim, me diga que sim. Quero que você não acredite, meu amor, isso é um horror. Parece pegadinha que alguém amou pra mim, me diga que sim. Porque eu te amo, eu te quero, sem você me desespero, então somente isso eu sou. Esse cara deve ser um louco, diz que está apaixonado e a minha boca beijou. Eu não vou trocar meu